infantário da Fundação Aurélio Amaro Diniz, em Oliveira do Hospital, prepara-se para comemorar o 20º aniversário. A efeméride vai ser assinalada com a realização de uma gala destinada a atuais e ex-alunos do infantário e suas famílias. A gala comemorativa vai acontecer no próximo dia 3 de junho, no espaço multiusos do Mercado Municipal, pelas 20 horas. Alunos de ontem e de hoje, que têm marcado o percurso do infantário, são chamados a marcar presença numa noite que Carla Oliveira, diretora pedagógica do infantário, espera que seja bastante agradável e cheia de emoções e de boas recordações. Dia 3 de junho iremos na sala multiusos de Oliveira do Hospital, cerca das 8 da noite, a reunir os ex-alunos, ex-famílias que já passaram aqui por este infantário há muitos anos atrás. Também os atuais, porque temos todo o gosto, apesar de haver uma história, é o passado, é o presente que está a ser vivido, portanto todos juntos iremos passar com certeza uma noite bastante agradável, cheia de emoções, boas recordações, porque ao reunirmos todas estas pessoas virá com certeza aos diálogos de todos nós bons momentos, alegrias, atividades, pessoas que já não vemos há imensos anos, que já foram para outras localidades, inclusive estudantes universitários que foram aqui tão pequeninos e que nos deram tanto prazer com a sua companhia, com o seu crescimento, e que hoje em dia é maravilhoso encontrá-los e reencontrá-los nesta atividade. Em causa estão 20 anos, que são um marco importante para o qual contribuiu todo um conjunto de situações, não só físicas, mas também de caráter humano. São 20 anos, daí nós acharmos ser uma época muito importante, porque as instituições hoje em dia, para terem 20 anos de alegria, de sucessos e de crescimento, como esta instituição tem vindo a mostrar, é graças a todo um conjunto de situações, não só físicas, mas muito, muito, muito de caráter humano. E somos todos juntos, família, pais, crianças, educadoras, funcionários, auxiliares, direção, toda a sociedade que nos envolve, as instituições que são parceiras e que trabalham connosco ao longo de todo o ano, que fazem todo este percurso, que fazem toda esta história destes 20 anos. Aos 20 anos de existência, o infantário da Fundação Aurélio Amaro Diniz é hoje uma grande família, conta atualmente com 205 crianças nas várias valências, desde creche à ATL. No entanto, o espaço começou pequeno. De lá para cá, desde 1995, tudo cresceu. E agora é uma família muito grande. Começámos muito pequeninos, há 20 anos atrás, no ano letivo de 1995-96, abrimos com um grupo muito pequenino, 25 crianças, e neste momento temos um grupo de 205 crianças. Cresceu tudo, cresceu o número de crianças, cresceu o número de técnicos, porque para haver um bom acompanhamento destas crianças, o número de técnicos tem que aumentar obrigatoriamente, e de forma bastante positiva, cresceram as instalações. É para assinalar este percurso de crescimento que no dia 3 de junho acontece a gala, com um jantar e muitas surpresas. Destaque para a exposição 20 anos em fotografia, atuação do grupo Overlay, com elementos que foram alunos do infantário, e também a atuação do coro infantil da instituição.